Salve, diga. Yep. Das batalhas pra rua e ralho. Ah, meca é, tá vivo, até ser vovô. Aliás, tataravô de busão ou vovô na rua. Ou no ver, vovô ver meu som, desenvolver minha música, te envolver. Coloco vida naquilo que me motiva a viver, né? Vivem, vivem, se valorize cada chance. Como adversário, não sou easy, tô mais pra easy. E ele, bro, a.k.a. ele, e de influências vão de R-C-O-A, um de MC. Como MV, informação, vou traficar ali. Cafica, uns pra lá de Bagdá, sendo Magdá. Falo que tá na ponta da língua, irritando como afta. No muro das lamentações, vou draftar. Que eu tô tão forte, fuck, é nós que tá. Munido de fé, vim raptar, o que é bom sempre captar. Levar com levada, tranquila, às vezes. Rapidar, construir, reconstruir, sempre lapidar. Inspiração, não só pedir. Quero o nome na canção e não na lápide. Pra que trate de sintetizar? Meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder, proceder. Meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder. Salve pros irmão da vila, dedo médio pra quem vacila. Sei quem é quando afunila, divididos, vem inimigo e aniquila. Juntos somos forte, pique unidade dos gorilas. Só monstrão, King Kong, Godzilla, não oscila. Porque já ganhei mais que batalha de free. Lá na rua, amigos, inimigos e outros que com e vem. Eu tô zen, fazendo bem a quem me faz bem. E pra quem me faz mal, faço bem também. Aprendi a pagar o mal com bem. Porque mal com mal não faz bem a ninguém. Por falar nisso, fazer igual a mal com convém. Eu tenho um sonho com vitória pros meninos bom. Ou certeza de bom tom. Mangueque, já vencer com dom, pique outra, opra, oba, oba. Pode ser um pingo numa, mas junte milhares de gotas e verão de luz se formar. Meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder, proceder. Meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder. Acorda, abre a janela, tira a zemela e não ramela. Tá esperando que a vida tenha um plano pra você. Sei que tem que ter um plano pra ela. Sem pena, cause choro no Coringa e na Ziena. Mesmo com a fé pequena, força é pena. Poucos percebem, mas o primeiro cavalo de Troia foi Helena. Perde um rumo sem saber como. Não sou rei, mas minha coroa merece um trono. E já que somos, por que não agimos como filhos do dono? No prumo fomos, não somos somos. E os danos a meus manos não são danos. Por isso sonhamos sem sono. Sem efeito de licor, li sobre cor e vidor. Vi rancor em vigor, vi que pra coisas más sempre tive vigor. E pras boas é só sofrimento e pouco amor. E não se desespera se um dia vê que não sabe mais quem é. Só sabe que não é quem achava que um dia era, né? Essa vida, a carreira é solo, mas não se exole. Não ande em bolo para que não sole. Para de ser tola, a vida é dura e dura pouco para quem for mole. Meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder, proceder. Meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder, proceder, meu proceder, proceder. A conversa aqui é de...